Lusan 3305, autorização Recife, informação Alfa. Lusan 3305, está autorizado para Recife, o nível de voo é o 330 pela Aper Whisky 58. Decola da cabeceira 1-0, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5451, controle em 120.8, Quotation. Lusan 3305, autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, decola da 1-0, curva esquerda, Puca, Caju, 5451, transponder, controle 120.8, Lusan 3305. Lusan 3305, correto, o cotejamento, chame para o acionamento, perdão, chame a torre em 118.95 quando pronto para o acionamento no portão Medo. Chame na 18.95 para o pushback acionamento, 3305, boa noite. E o 9041 está livre o acionamento, chame para o táxi, o altímetro no 013. Boa noite, Janela, linha 2245 da Alfa, autorização linha 230 para Aracaju. Eu tenho aqui 190, o senhor aceita ou deseja o 230? Negativo, senhor, 190, excelente. Ok, hoje é 6224, então autorizado para Aracaju, nível 190, pela Golf 677. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5462, controle em 120.8, contexto. Afirmativo, estamos autorizados para Aracaju, nível 190, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, Puca, transição Caju. 5462, o transponde, chama o controle 1208, Xanero 6224. 6224, correto o cotejamento, chame a torre em 118.95, quando parou o acionamento. Voltará, muito obrigado, uma boa noite a todos aí. Paulo, Torre, boa noite, ó, 3305, para o Espírito, para o Portão Medo. 3305, coordene com a equipe de solo, após o táxi do Azul a sua cauda, está autorizado o push, chão para táxi. Volte, metrô no 013. Chame a torre, 11895, bom pouso. 1895, um grande abraço aí, capitão. Depois a gente fala. Ok, um abraço aí, irmão. Torre, boa noite, o Papa Romeu, Tchela Fatango. Tchela Fatango, boa noite. Reporte sobre o farol Tapuã. Reportará em Tapuã, Tapuã. O táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa até o Porto Espera da 10, chame pronto para decolagem a frequência da torre 11895. Índia Alfa, Porto Espera da 10, 3178 livre, aproximação aí ali. Vou chamar estabilizado, 3178. Pode estar bom, o Tchela Fatango. O Tchela Fatango aproxima direto para a parte, confirma. Direto para a mata, senhor. Copiou? Tchela Fatango vai direto para a mata. Ok, está autorizado prosseguir direto para a mata, reporte cruzando a final do zero. Autorizado, reportará cruzando a final da 10, Tango. Autoriza a final da 17 após o ingresso na mata, senhor? Afirmativo, o senhor está então autorizado já a base da 17, reporta interceptar na final da 17. Reportará na final da 17, Tango. Salvador, boa noite, 4-9-1-4-1, ponto de espera da 10, pronto. Azul 91141, boa noite. A linha decola da 10, vento de 090 graus com uma dezena de graus. Livelé e decola da 10, 4. Final da 17, o Tchela Fatango. Tchela Fatango, liga pro 17, o vento 090 graus, uma dúzia de nós. Reporte no solo controlado. Vou entrar no solo controlado, tá? Luciano 6212, o controle autorizado via chegada mar e ajuste 10012. Autorizado. localizador da 10, OTAN 3178. Gente, chega trem, chame a torre, 1985-3178. Obrigado. Azul 9141 decolou aos 2-0, chama o controle em. Perdão, aos 3-1, chama o controle em 120.8, boa noite. 1208, boa noite, Pedro. 2-3305 para o táxi 84 a bordo, Natal, 4 horas e 40 minutos de autonomia. 3305, táxi aprovado via pátio 1, Indy Alpha, no ponto de espera, torre 1895, ou seja, essa frequência, chama o para decolagem. Patiano Indy Alpha, ponto de espera, chama 3305. Salvador, boa noite, OTAN 31782, milhas do externo. 3178, boa noite, repórter passando externo, baixo trabalho. Vai repassar. Ciente, seu solo aos 3-2, frequência livre, boa noite. Passou externo, visual com a 10, baixou e travou, 3178. 3178, está autorizado o pouso no ano 0, vento é de 090 graus, 14 nós, o altímetro no 0 no 3, perdão, no 0 no 2. 1012, livre pouso na 10, 3178. O gol no 074, copia. Autorizado para Guarulhos, nível 360, pela APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto trive, após em coordenação com o centro. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida inicialmente é a Dael, cumprindo as restrições até a posição Leda, após voo direto bridge. O transponder é o 5450, controle em 120, décima 8, contexto. Correto no 074, chame a torre em 1 no 8 decimal 95, quando pronto para o push. Charlie Alfa Tango na escuta da torre. Boa noite, OTAN 3305, pouso era pronto. Boa noite, após o pouso do colega na curta, ali mantém, tá 3305. Após, ali mantém 3305. No 78 no solo aos 34, ao livrar à direita, prossiga o táxi na Alfa e chame antes da Juliette. Ativa ao livrar na Fox, prossegue Alfa, vai chamar antes da Juliette. Você 3178. 3305, está livre a decolagem da 10, vento de 090 graus, uma dúzia de nós. Iniciando, 3305. Decolou os 37, chame o controle em 120, décima 8. 208, obrigado, dona Estana, 3305. Controle Salvador, da 3305, boa noite, cruza 1100, 330. Da 3305 é o controle, contato radar. Gente, pode voar direto, Fuca, tá presente? Afirmativo, após 2000. Para 2000, Oceano 6212, livre LS. Direto, da Juliette, OTAN 3178. 3178, ingresse via Juliette após esquerda para a posição meia dúzia do pátio 3, ok? Juliette, esquerda, pátio 3, posição meia dúzia, OTAN 3178. Azul 9141, chame Recife 1251. Rio 5972. Salve Salvador, bom dia, Rio 5972. Rio 5972, aguarde cópia para o Galeão. Na sua escuta, estamos no gate remoto da número 8 do Chibeque acionado. O passarinho do 2224 na escuta para cópia. Escuta, 2224. Passarinho do 2224, autorizado para Juazeiro, nível 190, pela rota PAF, após direto Juazeiro. Decola na cabeceira 10, com curva esquerda, subida Bombo, após voa Cogbu e após voa direto PAF. O transponder é o 5433 e o controle em 120, décima 8, Cotege. Correto, chama para acionamento. Rio 5972, copia? Prossiga na escuta. Rio 5972, autorizado para o Galeão, nível 320, pela Upper Whisky 50. Decola na cabeceira 10, com curva direita, subida Dael, após voa Leda e após voa Eudes. O transponder é 5461, controle 120, décima 8, corteja. 0 com 3 GK. Contra o Alchina, 212. 0, efetua a subida da El com curva direita após decolagem, após Leda e Eudes. Aerovia Uniforme Whisky 50, transponder acionado, Standby 5461 e o controle 208. Correto, Rio 5972, está autorizado puxa acionamento no pátio 3, chama para táxi. O altímetro no 012. Acima 012. Usarei para o táxi, Rio 5972. Interno, mas já travado assim na 62 e no 12. Meia 2 e no 2, está livre o pouso na 10, o vento de 0,90 graus, uma dezena de nós. E pouso 10, assim na 62 e no 12. No 074, livre funcionamento no 2. Perdão, aguarde a aeronave da Rio, vai taxiar sua cauda, após está livre o push, chama para o táxi. O altímetro no 0 no 2. É 224, aguarde o número 2 no setor para o push. Puxa 6212, no solo aos 46, libera a direita, taxi na Alfa e aguarde antes da Juliette. Direita Alfa, aguarde antes da Juliette, na sua escuta, 6212. 1895, ou aguarde na frequência da torre, 118.95, por gentileza. Aguardará, muito obrigado. Solo Rio 5972, para o táxi, POB02, autonomia 3 horas e 20, alterna Guarulhos. Está livre o táxi via pátio 1 no Indy Alpha, no ponto de espera, torre 1895, o altímetro 1012, Rio 5972. 1012, táxi via pátio Indy Alpha, 5972. Torre Salvador Rio 5972, ponto zero, pista 0, pronto para partir. O Rio 5972 está autorizado a alinhar e decolar da 10, vento de 090 graus, uma dezena de nós. Alinha e decola da pista 10, Rio 5972. 224. Está autorizado o seu pushback e acionamento no pátio 3, chame a torre 118.95 para o push, para o táxi. Juliette, Oxina 6212. Oxina 6212, está livre o ingresso via Juliette para o portão 07. Juliette 07, Controle Rio 5972, cruza 2000 na subida da El. Rio 5972 é o controle, contato radar. 5972. 98.0. Alfa e aguarde na frequência da torre 118.95 para o para cópia. Aldo está autorizado por champa no táxi, voltímetro 1012. Só confirmando após o táxi do Passaredo, ok? O Passaredo vai iniciar o táxi em instantes lá no parque 3 e vai passar a sua casa. Tá livre o push, perdão, tá livre ali a decolada 1-0, vento de 0-9, 0 graus, uma dúzia de nós. Boa noite, Passaredo 2224, acionado, 9 horas de autonomia, 21 a bordo, alterna Fortaleza para o táxi. Livre o táxi, parte 1 no Indy Alpha, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem, o Passaredo 2224. Parte 1, chama o ponto de espera, 2224. Rio 5972, chame Recife 251. Recife 251, obrigado, Maria. 120.8, boa noite. 1208, obrigado, tem um bom serviço, Sanatório, o 1074. Torre Passaredo 2224, está no ponto de espera, pronto. Passaredo 2224, autorizado a linha e decolada 10, vento de 090 graus, uma dezena de nós. Ali decola, 2224. O Rio 9810 na escuta da torre para cópia. Autorizado para Guarulhos, nível 340, pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, cumprindo as restrições até a posição Leda, após voo direto Eudes. O transponder é o 5466, o controle em 120.8, proteja. Controle, autoriza da El para o voo 1074. Autorizado. Da El, obrigado. Rio 9810, correto, chama para o acionamento. Passarei 2224, ciente, autorizado. 2224, decolou 57, controle em 120.8, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, passaria do 2224. Passaria do 2224, é o controle, está em contato radar. 7. Para o táxi, o Chanel 6224, está com autonomia de 2 horas e 1 minuto, nosso alternado é Recife, POB 92. Ali do táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Oxe, 6224. Espera, ponto de espera. Chanel 6224. Pode dar, é o Proje Bridge. Aguarde. Obrigado. No 074, eu não consigo o contato com o centro, mantém a saída. Ok, mantém, obrigado. Salvador, Janete, 224, você nos considera 1-0, está pronto. 6224 ali mantém, não 0. Ali mantém no 0, né? 6224. M224, reautorizado, linha decola da 1-0, vento de 090 graus, 14 nós. Iniciando a janela 6224. Autorizado, chame táxi, altímetro no 02, Rio 98 no 0. 6224, confirmando, decolou 02, controle 120.8, boa noite. 08, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, Xané. 6224, decolou, Paracaju. Salvador 224, é o controle, contato rodado. Gente, 2224. Salvador, boa noite, Xané. 6224, decolou, passa essa escuta. Luciano 6224, este é o controle Salvador, eu tenho na tela contato radar. Hidrotáxi pelo pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem. O altímetro no 012, Rio 5, perdão, 9810. Ciente. É correto, pátio 1, Índia e Alfa, chame para decolagem. É nessa mesma frequência, 118.95. Air Portugal 019 control, you're clear to via above arrival, altimeter 1012, go ahead. Roger, via above arrival, altimeter connection 012, Air Portugal 019. Yes, sir. Rio 9810, está autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento é de 090 graus com 14 nós. 643, autorizado via chegada bom, reajuste 1092. Prossiga. Positivo, retorna para Salvador, solicita equipamento de emergência. Negativo, não retorno mesmo. Paciente, o senhor vai ser vetorado para o sequenciamento, ILS X-ray pouso pista 10. Esquerda proa 225, falha de comunicações, voe para cima da magnética é a 100, para espera na última altitude autorizada. Ok, esquerda vai aguentar 2224. Afirmativo, a proa é a 225 para o passarelo 2224. 225, 2224. Poderia confirmar o tipo de pane? Passarelo 2224, qual é o tipo de pane? Provavelmente TNT de hélice, então vai retornar. Qual é a altitude que o senhor pode aqui? Não, não, caso o senhor tenha condições, pode descer para 5 mil pés na proa 225. 5 mil na proa 225, 2224. Positivo, ajuste 1012. Eu entendi NP de hélice, é isso? Abriu a queixa. Ah, ok, ciente. Obrigado. Então 07 autorizado via chegada à área, ajuste 1012. Decolou de Salvador aos 10, controle em 120, décima 8, boa noite. 1208, muito boa noite, grato, 9810. Para o 6224, chama de gentileza. Afirmativo, chame Recife, 12685. 12685, boa noite, muito obrigado. Boa. Controle Salvador, boa noite, eu Rio 9810. 9810, controle, contato radar. Perfil da Dael, curva direita. Autorizaria Leda da presente 9810? Livre. Confirme? Autorizado. Boa Leda da presente 9810. No 643, qual a velocidade? Voo no 643, controle. Qual a velocidade? Gente, azul 4107, velocidade. 2509, 4107. Ciente. Velocidade 210 ao passar 10.000 para coordenação de tráfego. Vai reduzir para 210 ao cruzar uma centena. 4107. 3152, via chegada à Mária, ajuste 1012 autorizado. Portugal 019, fly direct to Duna, descending at 2000, you are number one for landing. Roger, descend 2000 feet, direct to Duna, Portugal 019. Passarelo 2224. Prossiga. Prossegue na 225 até 5000. Esquerda até a proa 160, alterna para a falha de comunicações. Simbra pela magnética 90 em descida para 3000. Esquerda 160, prossegue até Simbra. Esquerda, então vamos prender a final aqui. Desça para 3000 pés na proa informada. 3000 na 160, 224. Sereno 2224 para o 120 para o localizador, chama estabilizado. Sereno 120 vai reportar estabilizado, 2224. A Portugal 019, reduce for approach and perform landing check. Roger, reducing a Portugal 019. Portugal 019, your distance to Duna now is 5.4 miles. You are clear to the ILS approach. Roger, clear ILS approach runway 10, Portugal 019. Zulu 4107, vetoração para sequenciamento. Esquerda 010, falha de comunicações. Voe Simbra, magnética 090 na última altitude autorizada. Prossiga até a altitude de 4000 pés. Esquerda proa 10, descendo para 4000, confirma magnética para Simbra. 090. Caso de falhas, 4000 para Simbra. Sério 2224, desça sem restrições para 2000 pés. Restrição até 2000, 2224. 2224, qual a sua velocidade? 219, testado agora, senhor. Quantos nós? 2109. 2109. Quando for reduzir, informa o controle. Aí vai para cá. O número 43, velocidade a partir de agora 180, 180, número 4 para aproximação. É, 5107 do Azul, tráfego 12 horas, 9 milhas, aeronave da Passarida em descida para o ILS, passando 2500. Tem o mesmo que é, 4107. A Portugal 019, 3 miles passing over the altar, did you intercept the localized course? Yeah, localizer established at Portugal 019. Roger, check landing gear tower frequency 18895. Roger, we'll check landing gear 18.95 at Portugal 019. Tower at Portugal 019, establish ILS 2010 with you. At Portugal 019, check the landing gear, the wind is 090 degrees of 12 knots, QNH 1012. QNH 1012,